Tudo que eu sou, eu devo a ti, meu bom Senhor, meu Pai, meu Rei. Tudo que eu tenho, eu devo a ti, meu amigão, meu Pai, meu Rei. Sempre estarei contigo. Enquanto eu viver, te louvarei. Ó meu Deus, eu pertenço a ti. Pra sempre vou dizer, eu te amarei. Ó meu Deus, preciso de ti, e a minha gratidão eu te darei em meu viver. Tudo que eu sou, eu devo a ti, meu bom Senhor, meu Pai, meu Rei. Tenho, eu devo a ti, meu amigão, meu Pai, meu Rei. Sempre estarei contigo. Enquanto eu viver, te louvarei. Ó meu Deus, eu pertenço a ti. Pra sempre vou dizer, eu te amarei. Ó meu Deus, preciso de ti, e a minha gratidão eu te darei em meu viver. Sempre estarei contigo. Enquanto eu viver, te louvarei. Ó meu Deus, eu pertenço a ti. Pra sempre vou dizer, eu te amarei. Ó meu Deus, preciso de ti, e a minha gratidão eu te darei em meu viver. Eu te darei em meu viver.